maravilhas e milagres o Senhor vai operar. Pois estou vendo que a igreja está alegre, e se o fogo está aceso, ninguém pode apagar. Eu não duvido que Jesus está aqui, e daqui só vou sair quando a bênção receber. Até parece que o lugar está tremendo, estou vendo muitos crentes sendo cheios de poder. Línguas estranhas sempre, sempre estou ouvindo, e do céu fogo caindo sobre mim, sobre você. Eu dou glória a Deus, glórias ao Senhor. Eu quero neste fogo mergulhar também. Este é o mesmo fogo que desceu um dia em Jerusalém. Eu dou glória a Deus, glórias ao Senhor. Santo, santo, santo, aleluia, amém. Igual no Pentecostes está caindo fogo sobre nós também. Agora nesta hora maravilhas e milagres o Senhor vai operar. Aqui tem crente que está com tanta fé, e só vai sair daqui quando o Senhor lhe batizar. E com certeza as doenças vão embora, os curados dando glória, nós aqui iremos ver. Mas não duvido que tem gente duvidando, dizendo que é meninice, que assim não pode ser. Mas se esquece de uma coisa importante, se existe meninice, mas Jesus manda poder. Eu dou glória a Deus, glórias ao Senhor. Eu quero neste fogo mergulhar também. Este é o mesmo fogo que desceu um dia em Jerusalém. Eu dou glória a Deus, glórias ao Senhor. Santo, santo, santo, aleluia, amém. Igual no Pentecostes está caindo fogo sobre nós também. Eu dou glória a Deus, glórias ao Senhor. Santo, santo, santo, aleluia, amém. Este é o mesmo fogo.